NeoRockZone, your online radio station. Muito boa noite, amigos da NeoRockZone. Já estamos ao vivo aqui na rádio e também no Facebook para começar mais um programa somente recheado de rock and roll. Hoje o programa está muito legal, várias bandas aí não tão conhecidas, mas que fazem um som espetacular e a gente vai passar a conhecê-las. Eu vou apresentar para vocês. São várias bandas legais, então não percam o programa de hoje. Aí já temos na live aqui o Adalberto, já está com a gente. Então a gente vai começar o programa de hoje com uma banda do País de Gales, formada em 67 em Cardiff. Ela é descrita como uma das primeiras bandas de heavy metal e uma influência para muitas outras dessa cena. Seu primeiro nome foi Hills Contemporary Grass e o line-up original tinha Burke Shelley nos vocais e baixo, Tony Bird nas guitarras e vocais e Ray Phillips na bateria. São 11 álbuns de estúdio e 4 ao vivo na carreira. E o som que abre o programa de hoje vem do terceiro álbum de estúdio chamado Never Turn Your Back on a Friend. A gente vai curtir então, para abrir o programa de hoje, Budgie com Brad Fan. Pessoal, vou dar um pause aqui, vou começar novamente, que a música não estava no começo. Então vamos começar novamente a música. Agora sim a gente vai com Budgie Brad Fan. We'll be right back. Esse foi Budge com Brad Fan para abrir o programa de hoje. A Budge é uma banda não muito conhecida, mas que tem uma qualidade incrível de vocais, de guitarras. Inclusive, o Metallica fez um cover dessa música no álbum Garage Incorporated. E eles disseram, né, quando lançaram esse álbum, eles disseram: essas são músicas que a gente gostaria de ter escrito. Então, entre outras, Budge está lá com Brad Fan, é um grande som, grande som. Vamos ver aqui na live, temos o Adalberto, temos a Márcia também, que já está ouvindo com a gente, temos a Dona Ângela aqui, que mãe também ouve programa, né? Então estamos aqui ouvindo rock and roll. Então vamos para a próxima banda de hoje, que é a segunda. É uma banda de hard rock formada em Los Angeles em 77. Popularidade veio mesmo no final dos anos 80 e começo dos anos 90, com bastante divulgação de seus clipes na MTV. O pico da popularidade veio com o álbum Twice Shy, de 89. Em 2003, eles voltaram às manchetes quando uma casa noturna que estavam tocando em Rhode Island pegou fogo, matando 100 pessoas, incluindo um dos membros da banda, que era o Ty Longley. E a música de hoje vem do terceiro álbum de estúdio, chamado Once Bitten, de 87. A gente vai curtir, então, Great White com Rock Me. So good together, we Rock Zone, your online radio station. Aí, esse foi Great White com Rock Me aqui na Neo Rock Zone. Hoje é dia 13 de setembro, são 8 horas e 15 minutos e a gente está ao vivo aqui com o programa. A gente começou aí com Great White, né? Essa segunda música, na verdade. E a gente vai tocar mais duas bandas agora na sequência de Los Angeles, todas da cena Hair Band, que foram aí do final dos anos 70, começo dos anos 80. Então, a primeira foi Great White, e agora a gente vai com uma formada em 83. A primeira formação teve Tracy Guns e Rob Gardner, que se juntaram com integrantes da banda Hollywood Rose, que havia acabado. E, na verdade, quando eles formaram essa banda, eles formaram o Guns N' Roses em 85, que era do Tracy Guns e o final do Hollywood Rose. Então, formaram o Guns N' Roses em 85. Mesmo já no ano de 85, eles se separaram novamente e o Guns N' Roses continuou, mas quem saiu formou essa banda que eles formaram, passou por vários lineups diferentes aí durante os anos 80 e 90, mas até então, até hoje são 11 álbuns de estúdio na carreira. Então a gente vai curtir dessa banda dissidente do Guns N' Roses, a gente vai curtir então a música The Ballad of Jane e a banda LA Guns. We'll be right back. grande LA Guns com The Ballad of Jane aqui ao vivo na Neo Rock Zone, hoje dia 13 de setembro. Temos algumas pessoas na live, muito legal. Temos a Nina aqui, que foi indicada para vir ouvir a rádio pela Márcia. Muito obrigado, espero que curta aí o nosso programa. A Rita também entrou. Estamos curtindo um rock and roll sensacional hoje, um programa recheado de novidades aí e bandas que muitas pessoas não conhecem. Então a gente está fazendo aqui uma pequena série de três músicas de bandas da cena hair band do final dos anos 70, começo dos anos 80. A gente começou então com Great White, tivemos agora LA Guns e agora a gente vai com outra banda de Los Angeles. Essa foi formada em 1979. Eles lançaram três singles que entraram nas paradas com mais de 10 milhões de álbuns vendidos. O álbum ao vivo Beasts from the East foi indicado para a categoria que seria adicionada aquele ano de 89, melhor performance de metal no Grammy. E o som de hoje vem do quarto álbum de estúdio da banda, chamado Back for the Attack, lançado em 87. A gente vai curtir então Dokken com Dream Warriors. Neo Rock Zone, your online radio station. Esse foi Dokken com Dream Warriors aqui na Neo Rock Zone. São 8 horas e 26 minutos do dia 13 de setembro. Estamos curtindo um programa ao vivo aqui com o melhor do rock mundial. Temos pessoas entrando na live. Temos a Adriana, que acabou de chegar lá de Salvador para ouvir a gente aqui. Temos também a Betisa, que está lá em Trancoso. Muito obrigado por ouvir a gente lá de longe também. E eu queria convidar vocês para acessar o site do nosso parceiro, que é o site Big Rock and Roll. O endereço é o www.bigrockandroll.com. Lá você encontra notícias sobre rock, você encontra promoções, você encontra resenhas de shows. Eles estão na maioria dos shows aqui em São Paulo e também no exterior. Tiveram agora no Wacken Open Air, que aconteceu aí no mês de agosto. Estiveram com um repórter lá, com resenhas de shows, com fotos diretos do show. Muito legal. O site é o www.bigrockandroll.com. E além disso, você encontra também a rádio Big Rock and Roll. Acessando o site, a rádio começa a tocar 24 horas por dia, clássicos do rock, rock nacional. Então, nosso parceiro é o www.bigrockandroll.com. Entre lá e conheça o site. Valeu, muito obrigado então quem está ouvindo a gente. Vamos continuar com o nosso programa. Então, a Betisa, que é namorada do Adalberto, que está lá em Trancoso, falou pra gente que ele curte muito heavy metal. Então essa vai pra ele agora. A gente vai com uma banda de heavy metal americana formada em 79 na cidade de Tarpon Springs, na Flórida. Os irmãos Oliva, Chris e John, após saírem de outras bandas, formaram uma banda chamada Avatar, que seria o nome oficial até o lançamento do primeiro álbum em 83. E o primeiro álbum de sucesso comercial veio lá em 87, 4 anos depois então, sendo o quarto da banda. E é desse álbum que o som de hoje vai vir. A gente vai curtir então uma grande banda chamada Savatage, e o som é Hall of the Mountain King. Space with the books of life, yeah. With these do Savatage aqui na Neo Rock Zone. Hoje, dia 13 de setembro, são 8 horas e 34 minutos e a gente está curtindo um programa aí cheio de novidades para vocês. E agora a gente vai com mais uma banda de Los Angeles. Hoje é o dia das bandas de Los Angeles. Essa foi formada em 76 em Van Nuys. Além de rock, eles também tocam pop, jazz fusion, rhythm and blues, soul e funk. Já são 17 álbuns de estúdio na carreira e mais de 40 milhões de álbuns vendidos. Eles já levaram vários Grammys e entraram para o Musicians Hall of Fame and Museum em 2009. A música de hoje vem do álbum de estreia de 1978, que tem o mesmo nome da banda. A gente vai curtir Toto com Hold the Line. Aí, Toto com Hold the Line. Toto também que foi influência para muitas bandas aí de pop e de rock. Inclusive Bon Jovi foi muito influenciado por Toto também. Legal. Queria falar aqui também que temos um amigo aí ouvindo a gente, o Luiz Carlos Pérez, lá da Lucap. Muito obrigado por ouvir a gente, valeu mesmo. E agora a gente vai com uma banda americana do estado de Illinois, formada em 67. Teve uma bela legião de fãs nos anos 70 e alcançou o topo do sucesso na carreira nos anos 80, quando seu álbum High Infidelity colocou 4 músicas no US Top 40 e se tornou o álbum de maior sucesso, vendendo mais de 10 milhões de cópias. E é desse álbum, o nono da carreira, que vem o som de hoje. Eu queria dedicar ele para Camila, minha noiva. Eu te amo, meu amor. Muito obrigado por estar comigo. E a gente vai curtir então REO Speedwagon com Keep On Loving You. You should have seen by the look in my eyes, baby. There was something missing. Should have known by the tone of my voice, maybe, but you didn't listen. You played dead, but you never bled. Instead, you lay still in the grass, oh, coiled up in the innocent. And though I know. Speedwagon aqui na Neo Rock Zone. São 8 horas 42 minutos, hoje é dia 13 de setembro e a gente está curtindo aí um programa especial cheio de novidades aqui para vocês. E a gente vai com mais uma novidade agora. Um australiano nascido em 91, então o cara é super novo, é guitarrista de blues rock, compositor e vocalista. Ele começou a tocar guitarra aos 12 anos e já dividiu o palco com B.B. King. Inclusive, ele foi a última pessoa abrir um show para essa lenda do blues antes dele nos deixar. Em dezembro de 2016, ele foi eleito um dos 10 melhores artistas do ano pela Yahoo Music. A gente vai curtir então Hamish Anderson com No Good. Anderson com No Good aqui na Neo Rock Zone. São 8 horas e 48 minutos e a gente vai continuando o programa de hoje. A gente vai agora com. A gente trouxe agora Hamish Anderson, que é novidade, assim. E vamos com mais uma banda nova de rock alternativo e um som bem legal, vocês vão ver. Eles são de Essex, no Reino Unido, e surgiram em 2016. Esse quarteto lançou um EP em 2017 com 5 músicas e estão em estúdio agora preparando um álbum completo, ainda sem data de lançamento. A gente vai curtir então Sun Arcana com When I Turn Cold. Don't vacate this home, it's yours. Biding your time and your wind. I couldn't take control, so throw me overboard. And heaven is all I used to know. We no longer have to wake up. In these dreams we are always alone. We breathe the same air, miles apart. As I couldn't see this light in your chair. I wanna feel some. Rock Zone, your online radio station. Aí, esse foi Sun Arcana, novidade aqui na Neo Rock Zone, uma banda de 2016. Difícil a gente curtir bandas novas aí, né? A gente curte mais o rock clássico, mas essa, muito legal. Vai voltar aqui na Neo Rock Zone com outras músicas do EP e do futuro LP aí que está sendo gravado nesse momento. Legal? É isso aí. E eu queria convidar vocês também para acessar o site, é o archive.org, onde a gente sobe todos os nossos programas. Depois da gente fazer ao vivo, a gente grava, né, claro, todos os programas e subimos lá no archive.org para você ouvir quando puder, quando quiser. E se não puder ouvir ao vivo, vai lá, pode baixar num pendrive, pode ouvir no site também. Então é o www.archive.org e lá tem uma barra de procura, você coloca Neo Rock Zone separado, certinho. Você vai encontrar lá quase todos os nossos programas, desde o começo das transmissões até agora, já são um ano e meio, eu acho, de programas. Então você pode ouvir lá como foi, como era e vendo a nossa evolução aí. Legal? Então www.archive.org. E agora a gente vai ouvir uma banda, agora são as duas últimas músicas do programa de hoje e são duas porradas aí. A gente vai fechar com heavy metal aqui na veia. Então a primeira é uma banda de Birmingham, no Reino Unido, formada em 68 e um dos pioneiros do heavy metal. O primeiro nome, quando foi formada, era Polka Toke Blues Band, uma banda de blues rock. Mas já com o nome definitivo, eles lançaram seu álbum de estreia, com o mesmo nome da banda, e foi lançado em uma sexta-feira 13, em fevereiro de 1970. Eles entraram para o Rock and Roll Hall of Fame em 2006, e o som de hoje vem do segundo álbum de estúdio da banda, chamado Paranoid, lançado em 1970. Com esse nome, vocês já devem saber de quem a gente está falando, Black Sabbath com Iron Man. We'll be right back. de Black Sabbath com Iron Man, quase fechando aqui o nosso programa de hoje. Temos na live aí, chegou a Sheila, tá ouvindo a gente, o Alexandre também, o Alexandre Xavier, meu primo lá direto do Texas, nos Estados Unidos. Agradeço muito aí o pessoal que ouve a gente, muito legal. E agora a gente vai fechar o programa de hoje com mais uma porrada. É uma, mais uma banda de heavy metal do Reino Unido. Essa foi formada em 69. Frequentemente eles são citados como uma das maiores bandas de heavy metal da história. O estilo vocal de Rob Halford e o som das duas guitarras de K.K. Downing e Glenn Tipton foram grandes influências para o metal e foram adotadas por várias bandas desde então. São mais de 50 milhões de álbuns na história, com 18 discos lançados. A música que a gente vai ouvir hoje vem do álbum de 1990 e tem o mesmo nome da música. Então hoje, para fechar o programa na porrada, a gente vai com Judas Priest, Painkiller. Terrifying truth. guitarras matadoras de K.K. Downing e Glenn Tipton e a voz inconfundível de Rob Halford aqui na Neo Rock Zone para fechar o programa de hoje. Queria agradecer aí o pessoal que ouviu aqui na rádio, que ouviu pela live, esse pessoal que entrou no final agora, Alexandre, meu primo lá do Texas, a Daniela, o Renato, a Sheila, muito obrigado por ouvir a gente. Espero que ouçam na rádio também, no aplicativo, que o som fica muito melhor. Valeu, muito obrigado e até a próxima semana. Valeu. Neo Rock Zone, your online radio station.